Lei nº 9605/1998, Lei de Crimes Ambientais. A Lei de Crimes Ambientais é um instrumento jurídico complexo que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente. Para o concurso da Guarda Municipal de Manaus, o domínio desta norma é indispensável, dado que a proteção ambiental constitui uma das frentes de atuação das guardas modernas. Responsabilidade penal, pessoa física, jurídica e gestores. A legislação estabelece que qualquer pessoa que concorra para a prática dos crimes nela previstos incidirá nas penas cominadas na medida de sua culpabilidade. Responsabilidade dos gestores. Um ponto crítico para a banca Consulplan é a responsabilidade de diretores, administradores, membros de conselho, órgãos técnicos, auditores e gerentes. Estes profissionais são responsabilizados quando, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixarem de impedir a sua prática quando podiam agir para evitá-la. Responsabilidade da pessoa jurídica, PJ. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente nos casos em que a infração for cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, sempre no interesse ou benefício da entidade. É vital ressaltar que a responsabilidade da PJ não exclui a das pessoas físicas que forem autoras ou coautoras do mesmo fato. Além disso, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sempre que ela representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente. 2. Aplicação e gradação da pena. Ao impor a penalidade, a autoridade deve observar três critérios fundamentais: gravidade do fato, consideração dos motivos e das consequências para a saúde pública e o meio ambiente, antecedentes do infrator, verificação do cumprimento prévio da legislação ambiental, situação econômica, critério específico para a aplicação de multas. Penas restritivas de direitos, artigo 8º. As penas restritivas de direitos são autônomas e podem substituir as privativas de liberdade em crimes culposos ou quando a pena aplicada for inferior a 4 anos, desde que a culpabilidade e os antecedentes do agente indiquem que a substituição é suficiente. As penas aplicáveis são: prestação de serviços à comunidade, tarefas gratuitas em parques ou recuperação de dano, interdição temporária de direitos, proibição de contratar com o poder público por 5 anos em crimes dolosos e 3 anos em culposos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária, pagamento entre 1 e 360 salários mínimos, recolhimento domiciliar. 3. Circunstâncias atenuantes e agravantes. Atenuantes, artigo 14. Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente, arrependimento do infrator manifestado pela reparação espontânea do dano, comunicação prévia de perigo iminente de degradação ambiental, colaboração direta com os agentes de fiscalização. Agravantes, artigo 15. As penas são agravadas em casos de reincidência, obtenção de vantagem pecuniária, coação de terceiros, afetação grave da saúde pública ou quando o crime é praticado em domingos, feriados ou durante a noite. O cometimento mediante fraude ou abuso de confiança e a facilitação por funcionário público no exercício de suas funções também são circunstâncias que agravam a sanção. Crimes em espécie. Crimes contra a fauna. Artigos 29 a 37. Matar, perseguir, caçar ou utilizar espécimes da fauna silvestre sem autorização é crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Majorante. A pena aumenta pela metade se o crime for contra a espécie ameaçada de extinção, praticado durante a noite ou em unidade de conservação. Maus tratos. Artigo 32. Abuso ou maus tratos a animais gera detenção de 3 meses a 1 ano. Destaque para cães e gatos. Se a conduta envolver cão ou gato, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição da guarda. Crimes contra a flora. Artigos 38 a 53. Preservação permanente. destruir floresta de preservação permanente gera detenção de 1 a 3 anos, reduzida pela metade se culposo. Incêndio. Artigo 41. Provocar incêndio em mata ou floresta acarreta reclusão de 2 a 4 anos. Se culposo, detenção de 6 meses a 1 ano. Balões. Artigo 42. Fabricar, vender ou soltar balões que possam provocar incêndios é crime com pena de detenção de 1 a 3 anos. Ordenamento urbano e patrimônio cultural. Pichar ou consupurcar edificação urbana gera detenção de 3 meses a 1 ano. Contudo, a prática de grafite com o objetivo de valorizar o patrimônio, desde que autorizada, não constitui crime. Processo administrativo e sanções. Artigo 71. As infrações administrativas são apuradas em processo próprio, observando-se os seguintes prazos. 20 dias. Prazo para o infrator oferecer defesa. 30 dias. Prazo para a autoridade julgar o auto de infração. 20 dias. Prazo para interpor recurso contra a decisão condenatória. 5 dias. Prazo para o pagamento da multa após a notificação. As sanções variam de advertência e multas, de R$ 50 a R$ 50 milhões até demolição de obras e suspensão de atividades. Exemplo prático para a GCM. No patrulhamento em Manaus, ao flagrar alguém soltar balão, o guarda municipal deve atuar imediatamente, pois trata-se de crime ambiental, artigo 42, que sujeita o infrator à detenção.